do Nordeste do Pará. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, não, não, não, não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Maior referência em Melody. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vem. Não, não, não, não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Contigo. O que Deus preparou é bem maior. Pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Salve, galera! Salve, galera! Aqui é o Top DJ Leozinho. E esse é mais um CD mixado ao vivo pra você curtir e dançar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.